Boa noite, meu nome é João Victor e estas são Vozes da Comunidade. E hoje estamos com Nájila, Beatriz e Maria Regina, que vão contar a história da Grande Cobra. Reza a lenda que habita uma grande cobra entre as comunidades de Torrinha, Igarité e Pedra Negra. Idosos da comunidade relatam que essa cobra é enorme e no subsolo existem caminhos que dá entre as três comunidades. Outros falam que ela convive no lugar do rio que corta as comunidades. Falam que chegará um tempo que essa cobra vai surgir, destruindo as comunidades e depois voltará ao sono profundo. Além disso, muitos historiadores dizem que quando a cobra completar 500 anos, ela vai acabar com boa parte da Bahia. O único jeito de deixar essa grande cobra em um sono profundo é cuidando do meio ambiente, sem fazer queimada, desmatamento e preservar o grande rio São Francisco. Muitos moradores não acreditam na existência da cobra, falam que são apenas lendas. Mas o que deixam as pessoas um pouco assustadas é que sempre às 2 horas da manhã existem 2 suspiros bastante altos. E pescadores contam que já viram sua cauda passando no fundo do rio. E com isso, terminamos nosso programa de áudio comunitário, História e Lendas. Boa noite e sempre acompanhe a nossa programação.